Primo, decida critério, eu acho que eu vou conforme 1097 ao time. Telefone. Azul 9041, autorizar pouso pista no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso na pista no zero, pro azul 9041. Acho que eu vou conforme, reduza para a velocidade de aproximação para evitar a espera no super, ok? Chegou o filiforme, dá pra gente passar um 360 curto pela esquerda, reporte o interceptor no final do ano 7. É, ficou com ela com a aeronave na final, tá certo pra galera, tá bom. Boa tarde, Papatango, Papatango Romeu. Papatango, boa tarde, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste no 097. A nossa intenção é, nós estamos visual, é cancelar e colocar na 17. Gente, informa o tráfego no setor norte, um Charlie 208 a 1 no 1000 pés, vai prosseguir com o número 2, ok, para pouso. Tá ciente, Papatango Romeu. Você faz pré-cancelamento para Papatango Romeu? Pois será. Oi, boa tarde, está 3437, ponte espera da 10, pronto. Está 3437, boa tarde, mantém ponte espera. Mantém. As 10, mas não é isso, é remetida. Gente, as 10041, mantém a reta. Se o pai 2000 pés, eu guardo transferência. Chegou o conforme, utilizar pouso. Pistão no 7, vento 190 graus e medo de nós. Entre gilete e aguarde o sonamento. Até o meu tá abandonando o ILS, visual com a aeronave na final da 7. Gente, com o Patango Romeu, era instrumento cancelado 252, curva esquerda, perna base pela direita, com o número 2, reporte final da 17. Operar final da 17, com o Patango Romeu. A zona 041, confirme o motivo da MTV. Na zona 041, na escuta? Na escuta, foi um toque forte, solicita vetores. Gente, se o padrão não fecha, chama o controle, não deu 0, desse mal, deu 9041. 208. Então 34, 37, 30, aliás, manter a pista no 0. Ali manter no 0, tá 3437. O Vitor e a Juliette, ligação é pós-táxi. O Vitor Alfa Alfa chamou para o acionamento. Ligação é pós-táxi. Uniforme no solo 853, confirma o pátio. Passa direita, acho que é só uma frequência livre, eu acho que vou uniforme. Confirma o pátio, outro rio, Leite. Está sinalizado, aposta, ponto de espera, outro rio, Leite. 19-7, Papatango Romeu. Papatango Romeu, autorizado pouso. Pistão 97, vento 190 graus, 62 graus. Teve pouso na pista 97, Papatango Romeu. Confirma o pátio? Papatango Romeu, confirma o pátio, que destino? Vai para a Aerostar. Gente, acho que eu fiz só uma sequência aí. 3, 4, 3, 7. Já vi? Acho que vai ser azul, então 3, 4, 3, 7. A decolagem mantém a reta até 3 mil pés, que conforme a solicitação do controle. Ok, mantém a reta até 3 mil pés. Contra 347. Confirma, está restrito 3 mil pés ou após 3 mil pés de percurso? Após 3 mil pés prossegue no perfil da ABL, ok? Sim, após 3 mil prossegue no perfil também, sim, presidente. Na 3437, pesado decolagem, pistola 0, vento 190 graus, medo de nós. Descendo decolagem na 3437. Capatão, Capatão Romeu, solo 55, autorizado a ETREC, aposto de Bruno Aerostar. A esquerda, parte 5 Aerostar. Aliás, manter a pistola 7. Vitor Alfa, pátio 4. Sente na AD autorizado, táxi após ponto de espera. Decolado 56, motivo transponde para 5160, ok? 5160, mantenha o eixo decolado até 3 mil pés e após prossegue o perfil da seda Arborona. 5160, Arborona. 3437. Viva, Papatango Romeu. Deixa eu botar o meu frequência livre, boa tarde. Vitoriz, deixa após pronto para decolagem. Decolagem, Vitor Gislete, pistão 7, vento 1, 90 graus, 05 nós. Alfa autorizado aliar e manter pistão 7. Alfa, tem um pássaro aí no alinhamento aí da rampa de saída, tá? O Vitrine de LED decolado em 58, confirmando a informação pássaro na 2000 de decolagem? Sim, Matheus. Confirma mais ou menos do local que você já avistou? Está no último terço da 17. Gente, o 3 Leste do Valo 58, chama o controle do 08 e já corre baixando no 10. Estava em voo os pássaros. Foi 08, grato, ainda deu. Chama o controle, o 3437? 208 antes 47. 208 antes 47. Ana 2-1-3, frisado, alinhado e decolado. Pistão 1-0, vento 2-0-0 graus, 0-7 nós. Autorizado, alinhado e mantém a posição Vitor Alfa. Mantém a posição Vitor Alfa, aguarde a situação para decolagem. Chama 213, declarado ao Lima 601, chama o controle agora no 2028. 1208-6203. Gente, o Vitor Alfa, estimado em mais 3 minutos de decolagem, o tráfego decolou da 1-0, foi seu confortante. Faz 1-0-4-1, 3 ao pouso. Estou no 0, vento 2-0-0 graus, 0-8-9. Ciente, autorizado pouso, azul 9-0-4-1. Vou 2013, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, vou 2013. Tango Victor Alfa, autorizado a decolagem. Pista no 7, vento 180 graus, metros de nós. Fica atento aí para os seus pássaros no eixo de decolagem. Azul 9041, no solo 05, direito, no 2199. Vitor Alfa Alfa, decolado é o 05, chama o controle agora no 20, decimal 8, aciona o 5055 na transmada. 208-5055, Vitor Alfa. Controle de Vitor Alfa. 1208, Vitor Alfa. Zero no 3, utilizar a área e manter a pista no zero. Ali mantém na 1-0, vou 2-0 com 3. Quando ele solicitou que o senhor mantenha proa o eixo da colagem até 3 mil pés, devido ao tráfego que tocou a pista celíaco com o perfil consistente de saída, mantém o eixo até 3 mil pés após que prossegue o perfil da cidade agora 1. Você só mantém a reta até 3 mil após com a curva direita no perfil original agora 1, agora 2, 0, pode ser mantém na posição para a decolagem. Quando ele não tem utilizado a decolagem, pista no 0, vento 180 graus, 09 nós. Tenta falar que eu vou deixar você. 120-132-09, chamo o controle agora no 20, vou tomar 8, boa viagem. 208, grande abraço, até mais. reajuste no 017, pouso autorizado, pista no 0, vento 200 graus, 05 knots. Goran 255, no solo 28, direita 121 detonal. Direita detonal. Salvador, boa tarde, essa é a minha frente, como é ele, é 7 3 10. Xame 356, autorizado para o Xame 0, vento 200 graus, 05 nós. Repouso na 10, Xame 63, autorizado para o Xame 3. Comendo, são os 3-2, é livrado no 2-1, décima nave. Oi, Salvador, tá 378, pode sair lá no 04. 0 para o Tão 3804. Aliado, manter a pista zero. São os 3.000, livrado no 21 décima 9. Vamos lá, 3.378. Utilizado decolagem, pista no zero. Vento 190 graus, 05 nós. Chame 320, ajuste ao 590-97, usar o campo? Ainda não, 6320. Sente a parte de usar o campo, sem chuva, pista seca. Sente, 6320. 3378, decolado 238, chame controle agora no 20-18, bagagem. 208, boa, sai. Autorizado pouso, pistão a zero, vento 160 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pistão 06320. contato informado. Coxinha 6226, coxinha aproximação número 2 para pouso, ajuste ao time do meu 0 no 7. Continue e aguarda 6226. Salvador, 3205, boa tarde, considera da 10 pronto. 3805, boa tarde, mantém o ponto de espera, informe o sequenciamento de 4 análises para pouso, após será autorizado o linhado e manter o puxado aberto. Ok, 3805, mantém o ponto de espera. Quando autorizado, eu estou com 3205, condição de decorre imediato. Ok, está 3205. Se possível, na aproximação, se houver um espaçamento maior, será autorizado, ok? Coxinha 6320, solo 41, libere a direita, girizando, chame o solo no 21, detrua 9. Girizando, 219, após a 320. Autorizado pouso, pistão 0, vento 2, 0, 0 graus, 0, 5 nós. Pouso, pistão 0, vento 2, 6. Corre, boa tarde, pistão 6, 3, 5, sinal estabilizado. Pouso, 6, 3, 5, boa tarde, ajuste no 0, no 7, número 2, para pouso, aguarde, pista livre. Vente, 3, 5. Solo 43, libera a direita, chama o solo 121, décima 9. Chama 315, autorizado pouso, pista no 0, vento 2, 0, 0 graus, 0, 5 nós. Azul 4422, ajuste a tinta no 017, coxinha aproximação número 2 para pouso, aguarde pista livre. Aguardo o 17, 4422. Tan 3805, me escuta? Escuta, Tan 3805. Após o pouso do repouso da Avianca, agora na curtíssima, cruzar já e manter o pistão zero, agilizando a manobra, ok? É, após o Airbus, ali, manter o pistão zero, Tan 3805. 6315, solo 45, libera a direita, agilizando, chama solo 121, da sua nova, boa tarde. 219, agilizando, obrigado. Então 3805, autorizado a decolagem, pista no 0, 180 graus de meio, 12 nós. Azul 4422, autorizar pouso, pista no 0, vento 190 graus, 0 flash mais. Primeiro pouso no 0422. Na 3805, decolamos 471, controle agora, não 20, aproximar outro, boa viagem. 08, boa, 3805.